cantando, porque na luta o cantar a Deus faz bem. E é cantando que o crente vence tudo. Se Jesus prova, ele aceita e diz amém. Se o inimigo se levanta, Deus ordena um anjo forte e poderoso pra lutar. Garante todas as vitórias dos seus filhos, mas só se vence quando começa a chorar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria tem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais se nega, pois o Senhor, o anjo entrega a vitória a você. Tem certas vezes que dá mesmo desespero, as lutas crescem e não dá pra suportar. Mas se tiveres forças pra cantar um hino, no mesmo instante Deus socorro vai mandar. Como os profetas receberam as vitórias, Deus te dará também, pois ele não mudou. Jó tinha tudo, foi provado duramente, atribulado foi, mas a Deus não negou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria tem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega, você ora, o anjo entrega a vitória a você. Ainda sem esperanças e cansado de clamar, levante a mão, receba esta chave agora, que este anjo trouxe para te entregar. Saia daqui alegre, chore de alegria, fale em mistérios, honre a quem morreu na cruz. Ele é muito digno de louvor para sempre. Abra tua boca e glorifique a Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Receba, Jesus jamais te nega, você olha e o anjo entrega esta bênção.